93, o resgate. Um baleado, caído em estado grave. São deslocadas várias viaturas pro local. A violência mais uma vez se define. É raramente quando a vítima sobrevive. Polícia, bandido, pouca diferença. Um é a favor e o outro é contra o sistema. Só quem não quer ver, só não vê porque não quer. Que o crime é um fator e só derrapa quem vacila e acredita. E quero o seu bem, a madame rica. Observe os termos ao ver toda a diferença. Questão de sobrevivência, condições de guerra. É consequência pela pobreza conduzida, pela desvantagem, por pouca alternativa. Ouça meu conselho, ninguém é de ferro. O cemitério tá lotado de mano esperto. Se dizem que a vida é bela, não tem fantasia. Mas se a vida é linda, quem conhece a burguesia? Através do rap que eu faço minha defesa. Dignidade põe, boto em cima da mesa. Eu falo com clareza, é só pra te lembrar. Remetente ao de um contexto, quadrilha abracadabra. Segura o baque forte, não desafia a morte. Se é questão de sorte, respeite o povo pobre. Consideração, não despreze seus irmãos. Tente dar conselho e não ser o dono da razão. Tem que aprender, não se envolver, mas sem perder a amizade. Poder colar com os manos na correria do combate. E a negatividade decrescer devagar. Pra representar o hip-hop alternativa. Quantos malucos o rap se fez conscientizar? Quantos malucos o rap mostrou que a paz é o que é? O hip-hop deu esperança para muitos da favela. Sair da rotina de uma forma mais concreta. Se o crime compensasse, ninguém tava trabalhando. Se não admite falha, o que você tá esperando? Barato é louco, processo é lento, tempo é curto. No caminho obscuro existe a luz no fim do túnel. Sei que atrás de uma nuvem o sol brilha intensamente. E atrás de uma lágrima morre mais um inocente. E ser sobrevivente é ser vitorioso. Fazer parte do jogo e não ser mais um desgosto. Não olhe só pra frente, aqui é periferia. O crime é um fator e só derrapa quem vacila. Só se não quiser e prefere a lei do cão. De resistir, suportar toda a pressão. Viver de correria, a casa cai um dia. Pra quem quer a saída, hip hop alternativa. Forte proceder, pra quem quer crescer e se prevalecer, e tem medo de morrer. Não ser mais um destaque de capa de jornal. Fazer parte do mal, não controle emocional. E vem ambição com todo o seu impulso. Fazer a sua cara do outro lado do muro. Convívio com o partido, a vida é um risco. Perigo corre solto para todos que estão vivos. Impunidade e decadência se assimila. Violência, pra desandar é mais fácil na fase da adolescência. Medir as consequências, agir pra frente. Ouça seu subconsciente, não seja inconsequente. Pressão moral te atinge constantemente em várias formas. Te faz acreditar até em coisas enganosas. Não deixe se levar, vai em busca da vitória. Seja original, escreva bem sua história. Engatilhou, pá, pá, alvo fatal, não vacila. Saia da mira da pressão moral. Engatilhou, pá, pá, alvo fatal, não vacila. Saia da mira da pressão moral. Engatilhou. Alvo fatal, não vacila. Saia da mira da pressão moral. Engatilhou. Alvo fatal, não vacila. Saia da mira da pressão moral. Pressão moral, muito incentivo para o mal. Me rodeio de tormenta, alguns alheio, outros pessoais. Escasso financeiro, natural, me faz pensar. Um sujeito alheio sendo desovado por PMs lá no Matagal. Mesmo sabendo do final, mesmo assim, eu pensei no dinheiro, mesmo sabendo que é prejudicial pra mim. Eu quero sofrer até o fim. Não, não vou aceitar o meu destino fácil assim. Mas também não vou provar do veneno do mundo do crime. Se a vitória é passageira, a magia não me atinge. Revolta resiste, fica firme. Quando eu penso em milhões de miseráveis brasileiros que sem nada nem sei como sobrevive. E a verba pública que nunca se divide. Como pode tanta covardia sem revide? Droga vai do crack até o cigarro. Desestimula vários aliados que não vê futuro a não ser grade o cachorro lacrado, tô injuriado. Com o monopólio fonográfico que ganha dinheiro e deixa o povo alienado. Usando o poder da comunicação de um jeito errado. Todo ser humano é falho, Deus os perdoe. E que com uma forma regenerativa abençoe. Não importa quanta pressão há, vou me elevar. Além das influências que me faça fracassar. Vou lutar sem desistir, mas não existe prova superior a nossas forças, é sem limite. Não importa seu estágio social, não tô nem aí pra moda. Eu vim pro arrebento, eu tô no temporal. Mano, isso tudo tá errado. Vou prosseguir, nem aí pra ideia de atrasalado. Enfrentando tudo, derrubando o muro da ignorância. O hip hop esclarece minha consciência. Tem que ter visão pra exercer com competência. Noção do gueto, nova ciência. Aspirações pra vida futura, me inspira pra luta. Não há da bala, mas a luta é diária. Pelas reformas que elimina minhas falhas. Salve abracadabra, áudio contexto na batalha mental.